3-0, puterea, vă arleta. 3-0, da, eu. Da, eu, grata, mi-a 2, se cunosc. No shopping paralelo, inicialmente vai decolar na vertical com proa sul pelo litoral, aguardar a liberação do controle em 1208 até 1895, como já foi selecionado. O transponder é o padrão, transcasolo. Afirmativo, chama quando pronto para decolagem. Zulu, Juliette Serra, no solo aos 3-1, no backtrack, táxi até o pátio 5, estacionar frequência livre, boa noite. Bob, 344, alterna Uber. Chegada bom, filho, separa 3 mil pés, sem restrições, ajuste na 014. 3-1, na bom, Obrigado, igualmente. Graus, 62 horas, chame fora, Zulu. Oi, Salvador, boa tarde. Gol 1567. Ok, até o seu Zulu, acione o modo normal do transponder, seção 500 pés, prossiga para o cruzamento do campo na sul do eixo, dando 735, informe ao atingir o litoral. Gente, vai prosseguir sul do eixo, dando 735, até o seu Zulu. Com 567, a linha decola da 10, vento 120 graus, com 0,6 nós. A linha decola da 10, gol 1567. Dois, esquadrinha Grupo do Sol, 5 voz da TAM. Táxi Tampone, espera liberar a cauda, inicia, chame táxi. Já liberou praticamente, pode chamar pro táxi. Aqui o Hotel Oscar Zulu dá presente, está autorizado a tomar a proa do shopping paralela. Não há tráfego a informar por enquanto aí na final do 1-0. Prossiga com a proa do shopping, aguarde transferência. Ok, muito grato. Direto no shopping paralela nas suas costas, Zulu. Querido. 897, pode esperar a próxima. Chame Centro Recife em 1251, alterna 13395. 251, a secundária é 13395. 7. 6-8-7, anima 10-7. Até os casulinhos chegam o controle, 1208. 208, Zulu. Léo, papá tá no Até os casulinhos. Até os casulinhos, prossegue. Vai para o sobrevoo sobre o shopping paralela, na sua escuta 510. Sim, 510, escuta permanente do controle, até o Oscar Zulu. Zulu. 273 Salvador Confins 360, aguarde cópia, altímetro 1014, informação a Romeu, só instante para cópia. Em 1208. 208, obrigado. Guarde só instante para cópia. Solo, gol 601 no pushback, acionamento, posição 5. 601 no portão 5, chame táxi. Autoridade, chamar para o táxi, gol 601. Sete, decolou na árvore. Gol no 567, boa noite, contato radar na decolagem, saída da árvore, subo para o 360. 360 na árvore. Sete, livre de decolagem, 130 graus com 069. 405, Galeão, só copiou o POB, pode confirmar o gol no 940? Gol no 88. Gol no 88, copiado, táxi direito, ponto espera no 0286, meia, ó, correção 1895, acione 1014, o altímetro. Direita, ponto espera, 2','//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 3897, decolado aos 38, chame o controle 1208. 08, boa. Torre em cima do ônibus 940, 9.40 940, alinhar e manter. Aqui mantém igual a 320. Para o 320, poderia voar por Adileira na presença? Os dois mil pés, apresado da EL. Para os pés da EL, 3287. 273 para quadra. Autorizado com fins. Nível de voo 360. Via posição bridge. Apoio 16. Restante conforme a rota do plano. Pista 10. Mantenha a reta até cruzar 2 mil pés da terceira milha. Após a curva é pela direita. O perfil subido da Euleda. Após Leda, direto posição bridge. Controle 120. Décima 8. Torre 18, décima 9, 5. Transponder 5-5-4. Portão 3, chama pronto, gol. Boa noite, autorizada a chegada Mari, desça para o nível 050, 30 da presente, proa de Itap. Itap na proa, pro 50, gol, 1940, autorizado decolagem, vento 140 graus, 079. Diga. Ciente, reporte nacional para pouso, Cubatão, Hotel Oscar Zulu. Atente a tráfego do instrumento descendo para 2 mil pés a 3 milhas de duna. Oscar Zulu, com teu controle? Não, confirme. Autorizado, reporte nacional para pouso, mantendo 500 pés, atente a aeronave em aproximação, instrumento Learjet 45, 2 mil pés, aumento sobre duna em aproximação. Ciente, já está livrando... Na final, alinhamento da 190, prosseguindo para EIMA. Chama na final, Zulu. Zulu, chama em torre em 11895. 285. 2940, gol. 940, contato radar, saído da EU, Sula para 360. Da EU, 360, 940. Gol no 567, Recife, no 260, alterna 1288. 260, 288, obrigado. De nada. Você está no localizador, o Bravo, Fox Mike. Chame torre 1895. 1895, obrigado. Fala do 7285, ativo na torre 1785. Sucéria 2585, autorizado, chegada mar e desça para o nível 050. 057, chegada aqui. Confirme. Autorizado, high speed. Mantenha as restrições da chegada, Força Aérea 2585. A pista no zero, vento 130 graus, 069. Sente livre pouso, Bravo Fox Mike. Alterna, Campinas. 174, 4 horas, Campinas. Táxi autorizado em frente, segunda direita via Índia. Ponto espera no zero. Torre 1895, altímetro no 014, viagem, gol no 601. 1014, frente, segunda, direita, Índia, ponto de espera da 10, 1895, gol no 601. Baixo, Porto Salvador, boa noite, aqui é Golf. Quem é? Alô, 44, boa noite. Salvador, gol 601, no ponto de espera da 10, pronto. Via 01, observe o tráfego na final, linha jet, após alinhar e manter. Após o pouso do Lear, a linha mantém. Após o Lear, a linha mantém. Gol 1601. Zero já aprovado, Romeu confere, 1014. Pronto para quatro? Salvador Galeão, nível de voo 360, via Pesulu no zero, ESMAP e o restante conforme a rota do plano. Pista 10 decola, mantém a reta de decolagem até cruzar 2 mil pés ou 3 milhas. após em seu curva à direita. Perfil subida da El, Leda após Leda, direto posição bridge. Controle 1, 20, décima 8, torre 18, 9, 5, acione 5, 5, 5, 6. Pesado Galeão nível 3, 6, 0, via Upper 1, 0. Desmap e depois passando nosso do plano. Decola da 1, 0, montanha proa, né, 2, 1, 0, 3, 5, suba à direita na saída da El Leda, depois de... Controle 1208, 2095, o transporte 47, chame solo 219, bravo Fox Mike, olha lá. Estacionamento? Ok. Meia 01 no livre decolagem, vento 130 graus, 0 milhas. Pesado, decolagem 1-0, gol 1-6-0-1. Tomi 14, reportador estabilizado, 7-8-9. Pulsar 2585, desça para 3 mil pés, ajuste na 0-4. 3 mil pés, no 0-4-8-5. Principal, e reporte para ingressar a pista no 735 via taxiway Quebec. Gol no 9405, cruzando 150, chame Recife, 1251, no secundário 13395. 133.95. Controle Salvador, gol 1601, 2000 subindo 360. 1601, contato da decolagem, saída da El, subo para 360. 360, gol 1601. Atingi 3.255, possível para a minha descida? desça para 2000 pés, ajuste permanente. Você era D585. 2000, D585. Estabilizou 776. Seguinte, torre 11895 com pouso. 1895 com 776. JDLS 78, pistola 0, reposta estabilizada, você era D585. Reposta estabilizada, D585. O 1884, 3 horas de chegada a mar e desça para 50. 4, 3 horas de presente para hoje, Tapia. Salvador, 1776, vai estar travado visual. Vai ser direito via Mike, reposte da Quebec para ingressar e prosseguir até a mata, ok? Ele voz na 10, 1776. Para o meu bravo Foxtrot Mike, autorizado a ingressar a pista 1735, táxi pela pista até o hangar da Bata, é a última interseção à esquerda, a mais próxima da cabeceira 17, reporte pista livre. No solo 55, chama o solo 219, Oliveira. 219, boa. Solo Salvador, 776, livrou na sua escuta. 776, táxi autorizando Alfa Juliette, patinou o portão 03. Porém, o portão se encontra ocupado por 137 companhia. Vamos aguardar aqui a confirmação da Infraero, que deve coordenar um outro, ou aguardar a liberação do portão, ok? Ciente, ó. 776, Alfa Juliette, aguardo 03, o outro portão. 776, grato. Tiffy, em 125, 1 no secundário, 13395. 251, 3395, voo no 601. Fosse era 2585. Pistão no zero liberado, autorizado pouso, vento no 60 graus, 059. Ele pouso, 2585. Qual será o estacionamento, militar ou parte de autoridade? Parte de autoridade. Ok. Sete e meia, modificado o portão pelo infraero, portão 5, chama para ingressar antes da Juliette. 25, reparo antes da Juliette, sem graça. Meia esquerda, Juliette, autorizado, portão 5. Esquerda, Juliette, pro 5, 7, 7, 6. À direita, 255. Então pode efetuar o backtrack sobre a pista, regresse até o pátio autoridades, atento ao veículo Follow Me, o 2585. Seu solo foi o 00. Muito grato, está fazendo o backtrack e vai ali na pátio da Zulu 97, portão 4, reporte início de táxi.